Tá voltando. Tá voltando o som. Recepção nacional, sua pista vista, 592. No 592, torre, só voltando a frequência no 8.95. 11895. 592, obrigado. 592, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 07 nós. Pouso autorizado 10, gol no 592. Ajuste 1014? Afirmo, 10, 14. Gente, no 592, livre pouso. 2015, contact 86-126-85, enable 125-45. 126-85, enable 125-45, Skyfire 2015, Bernard. Comandou uma noite, boa noite, 044, informação 7. 9044, boa noite, desça para 4000 pés, vem na produção de 366. 4000 pés, vai na produção de 366, gol 9044. 044, ajuste 1094. 1014, 1014. Voo 9400, boa noite, desça para mim, voo 050, voo e serve do 366. 050, manda serve do 366. Salvador, o voo 592 vibrou. 592, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pato 3, posição 7 Lima. Pato 3, 7 Lima, posição? Afirmo. Qual é o seu tiro do fone, né? Romeo Zero de Foco, taxi para India, hold point, Romeo Zero Gold Tower, 1-8-195, cliente 1-0-1-4. India for Romeo 1-0, contact on 1-9-5, 9044, vista para 2506, ajuste permanente, autorizado a imagem. 2500, autorizado a imagem. Autorizado, 9044. Zero to four, Kugels for line up and take off. Runway 10, the wind is 110 degrees, 08 knots. Clear for line up and take off, runway 10, Portugal 024, one at 25, call off of the departure 120.8, have a nice trip, sir. 208, Portugal 25. Pois agora, autorizado, animado, mais 400. 208, Portugal 024, heavy on the power FAD crossing 1500. Brazil 24, with the contact clavier 2-3-7-0, Borba Departure. Alfa Level 370, Borba Departure, pode conter o telefone. Passou 366, abençoar, gol 9044. Gol 9044, MTU Salvador, na frequência 08, 2-9. 18-95, pode. boa noite, boa noite, 044, passou 366, tá ligado, vai, nada. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 089. Livre pouso, pistão no zero, estável 14, voo 9044. Estou no R9 Visual, voo 9400. Voo 9400, chame TUI na frequência 98-95. 295, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3170, tem a chave. Business Officer, boa noite, dupla para 4000 pés, hoje chama 094, na Prod, serve de 366. 4000, Serra Vista 366, 3170. O 1192, a gol. Amador, o 1192, gol. Gente, o gol no 192 aguarde cópia para Recife, só um minuto. Guarda, obrigado. O 9044 no solo 30, libera a direita, chame solo 121, décima 9. Direita, décima 9, vou 9044. Solo Salvador, vou 9044, de novo, boa noite. 1-9044, boa noite, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, informado pela Infraero, a remota 7, Romeu. Alfa e Kilo, pátio 3, 7, Romeu, gol 2-9-0-4. 1-9400, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 089. Telefone na 10, gol 9400. Charlie 024, contact 16325. 126.85, and about 25.145. 6.85 and 125.5, and 126.85. Desça para 4.003, ajuste 904, veio 7.366. Voo 9400 no solo aos 33, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 1219, voo 9400, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1. Táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1, para o voo 9400. Zero 1192, cópia. Zero 1192, autorizado Recife, nível 370, via rota up do Gol 17, decola pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5451. Ok. Circuito 6, 7, 0, 6, rota. Passa 0, 1, 7, pista 10, pequena curva esquerda, Pucca, Jamo, Aracaju, 7, 28, 54. Cruzamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acionar. 22 da noite, desça para 4.000 pés, o ajuste é 04, vem serve do 366. 3170, passando 366, pista a vista. 3170, tem Salvador na sequência, no 8.95. 8.95, obrigado. 0 prossiga para 2500, o ajuste é 9094, reporte saiu 366. 2 Salvador, muito bom dia, boa noite, eu tenho 3170, passando 372. São 3170, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, 07 nós. Leve o pouso na 10, 3170. 31170 no solo as 44, libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo décimo 9, 31170. Boa noite, 31170, boa noite, prossiga Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5 2 0, torre na frequência no 8 9 5. Azul 9282, prossiga, descida para 2500 pés, o ajuste permanece, o poste é a órbita 366. Final da 520. 520, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 a 00 graus, 07 mais. Pouso autorização no 0, Controle de Salvador, boa noite, 1-2, uma boa noite, informação chave. 1-8, boa noite, lista para 2500 pés, o ajuste no 04, voo e serviço 366. Ok, voa na proa do 366, jet para 2500 pés, com 1014, o voo no 8-2. O Golo 992 poderia voar na prova 57, daqui a pouco a gente cancela e fazer uma aproximação externa baixa do alto. O 18 e o 92 mantém a Bode Travis 3 menos. Ok, sim. A senhora acha que mais baixo dá pra gente fazer uma aproximação do alto? Sem atrapalhar os seus enriquecimentos? Agora 1, 2, 1, 19. Final da 10, o 92 do... Controle 9282, passou no 3, né, Bia? Hoje na frequência no 8995. 8995. Torre Azul 9282, final de 8 milhas, boa noite. 1-9282, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-1-4. Gente, aguarde. 18, 92, 3, 7, 2. 372, na presente, pode cancelar para o Bono 892. Fatores visuais. E aí, tá, em quantos visuais o Bono 892? Fazendo as vezes 2, falou 5-5, libera direito, chama o Salvador no 2-1-9. Fala Salvador, 21-9, 2-2, boa. 8-2 irá fazer um sinal visual de sal 1-0 e irá ingressar nos corredores, confio. Tá negativo, sinal direto aqui. Você tem peça franca, você tem peça geral e volta. No 812, modificado as regras ao 0355, desça para o 1507. Ok, para o tráfego e reporte visual ao campo. 9282, Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, posição 3. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, 9282, boa. Azul 9282, táxi lento e manter posição onde está Kilo. Pat 3 está tá lotado, vai ter uma aeronave que vai rebocar para liberar a vaga. Sente, vai guardar antes da Kilo, Azul 9282. Tá bom, campo, boa noite, meu 2. Boa noite, eu notei, sobre 2, na frequência. Eu só entendi frequência e subiu essa voz. 2 na frequência, no 8, decimal 95. 1895, muito obrigado, uma excelente noite. Sou de Salvador, boa noite, boa noite, no 2, traje da paz para final da... Boa noite. 1-8-1-2, autorizado, base, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 014. Ele com a 14 aguardando o pouso. Tráfego avistado, autorizado posto pista 0, voltou 00 grau 079. Tive Azul 9282. Confirmando, a posição que mantém está antes daquilo, tem então aeronave para pouso. A Delta está livre para taxiamento entre a Delta e a Alfa, na posição que o senhor se encontra. Solo 04, tem condições de realizar o backtrack na pista e livrar a via delta? Afirmativo, 182. 1-8-1-2, realiza o backtrack, libere via delta, pois há uma aeronave, um Embraer da Azul, próximo a taxa quilo para ingresso. Gente, vai livrar via delta, gol 1-8-1-2. Delta, chame o solo em 121 decimal 9, gol 1892. 219 na Delta, gol 82. Agora pra gente tá liberado, 4 Romeu tem livre ingresso, azul 922. Só tem 4 Romeu, muito obrigado, boa noite, 922. Até a próxima esquerda, né? Afirmo, na Delta chama o solo em 121 decimal 9. Ah, ok gente, é que a gente achou que o azul já tava mais pra frente. Obrigado, é Delta e depois a gente chama o solo. Afirmo. Bom dia, gol 8-1-2, em 4-6-4. 8-1-2, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, gol 8-1-2. Bom dia, gol 973. Gol 973, bom dia, Santo Copa. Gol 973, autorizado Guarulhos via Upsilon 0. Papa Alfa Índia, direto Umbad, Upsilon 44, Pagode. Nível 360, série da Elf, transição módica, primeira curva direita, transpondo 5472. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Pesolo 0, até Piraí, após Lombardi, após a Pesolo 44. Quer falar na Dael Monte, curva direita, Pesolo 0, transfere 5472. O nível autorizado 360, a transição Monte vai repostar para o Fusco, 973.